Eu acho que tem, o jogador tem que focar e procurar o máximo de concentração. Eu não, por mim, eu não concordo muito com essas estratégias que clubes usam, psicólogo. Eu acho que o jogador tem que ter um psicológico bom para suportar uma carga, uma pressão que de clube grande. E falando por mim, eu não concordo muito com esse trabalho. Eu acho que o trabalho da... Você vai fazer um trabalho de psicólogo, você e ela ali numa sala fechada e não tem 60 mil pessoas. Então, acho que isso não influencia muito. Eu acho que o jogador tem que procurar um momento antes do jogo ali, no vestiário, procurar o seu momento de concentração para estar fazendo o melhor. E como eu falei, acho que quando ele entra ali e sente que a equipe está focada, concentrada, com certeza a equipe e o jogador vai muito bem.